Roger, coming up. Eu, onde escandavo, prossiga. Dois cabraços de color de Costa Azul, seu resto, cruz de praia do Porto, do litoral aqui, mantendo 510. Aí com três a bordo, Porto, colocado, 0242. O nosso abraço. Ed, mantém o transponder 0242, 500 pés, ajuste de altímetro 1-0-4, via a linha do litoral, o senhor irá reportar através de Pituaçu. Vai chamar Pituaçu, bravo. Otan 3191. Otan 3191, bom dia, já temos a aprovação do 340 para o Galeão. Escute aquilo, da 1308. O altímetro é 1014 no 04. Só um instante para copiar no portão 612, por gentileza. Qual é para a subida da AEL inicialmente? Certo, só escuta. Machari Alfa, final baixado travado da 110. Estimativo, visual 1 helicóptero, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 11 nós. Papa Romeo Lima, Charlie Alfa. Charlie Alfa. Sempre uma 612 para o cruzamento. 23, bravo. Objeto 5728 está autorizado até 2500 pés, de ajuste 1014. Informa o tráfego na posição de 11 horas a 8 milhas, com o nordeste mantendo 1500 pés. Era mais pequeno posto dos corredores visuais. Ok, senhor, tem noite aqui, ó. Só 1700 pés abaixo da gente, agora 10 horas. Afirmativo. Salvador, dupla passando, está gravando o gravamento de caixa prévia para descida. Tem condições de cruzar na vertical da cabeceira 17, da presente, com a proa da cabeceira 17 cruzando? Sim, ativo, cruza pela cabeceira da 17, cruzando, fica bravo. Sim, ativo, da presente, curva esquerda, cruzamento do campo autorizado, o vento no 20 graus, 10 nós para cheque, altímetro 10-14, com mil Oscar Bravo. Oscar Bravo. 25, 1, 3, 3, 2, 5. Muito obrigado, bom trabalho. Boa, você também. Prossiga, Romeu Papatello. Precisa, se possível, proa direto para 1-0. Ok, temos dois tratos na frente do CO. Mantém os corredores visuais, quando possível, o senhor irá voar direto. Tá, tô aguardando, Romeu Papatello. Lembra Alfa, pronto. Bata, decola a pista 17 para o voo do Litoral Sul até o Parque de Pituaçu após a avenida paralela. 19-8 controle, 18-6-14-0121, Mike Juliette Romeo. 0, 1 de November Alfa, vento 09, 0 graus com 09 nós, tem livre decolagem pista 17. Tem livre decolagem, após a decolagem vai na ponta 10-0, 1 de November Alfa. Lima, Charlie Alfa, no solo 4 mil, está livre em frente, cruza taxi Alfa, via fila até o PAD 3. A estação na frequência livre. Decola 17, sentido busca-vida, está livre, coteja. Bravo visual com helicóptero, prossegue via estrada do Cuco, sobrevoando a estrada do Cuco, atentando o tráfego decolando 17, o Charlie 150, não interfere mais. Reporte na vertical de Buraquinho, Romeu Oscar Bravo. Chamar a vertical de Buraquinho, Oscar Bravo. Estou meia da presente, o Marco Juliette Romeu. 017. Salvador, bom dia. Zona 777, formação fila, aprovação para Porto Seguro. Ativou no 777, já temos aprovado Porto Seguro, aguarde cópia, já temos aprovação no nível 320, só um instante para cópia, por gentileza. Aguardando, 777. Para o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Afirmativo, curva esquerda após mantém a proa norte, ok? O Índia November Alpha reposte com o visual, reposte visual com o Hobbs 44, o Romeu Oscar Bravo, agora mantendo a sobrevoo linha do, da Chave do Coco com proa nordeste, ok? Paciente, após o cruzamento do campo, vai manter proa norte, reportará visual com o Romeu Oscar Bravo, proa nordeste, Índia November Alpha. Mike Juliette Romeu, reposte quando pronto para o táxi. Curva à direita, conta o perfil da subida da AEL, Leda após Leda, direto à posição B10. Controle 1 no 9 decimal 8, a torre 18 meia dúzia, e acione o código 5431 para o tanto 3191. Autorização de pouso, informa um tráfego, um Charlie 150, efetuando o cruzamento do campo, mantendo proa norte, não vai interferir na sua aproximação. Aguardando apenas o Wishdown no zero livre, 5728 da web. Aguardando as suas instruções, 5728. A rota do plano, aerovia inicial pelo November 857, 198, controle de Salvador, 286 a torre, 5431, transponde para o 3191. 5431 correto, 612 portal, champanhe para o pushback tratamento. Chamará. 3191. Ou 1270, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 1270. Aprovado Salvador para Guarulhos, o nível 360, 360, via por 50. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à direita. Perfil de subida da AEL Leda, após Leda direta, posição B10, onde intercepta a rota conforme o plano de voo. Decola a pista. Correção, controle 119.8, a torre 1 no 8.6 e o código 5440. 7, autorizado Guarulhos, nível 360, upper whisk 50. Decola no zero, mantém a proa até 2.000 ou 3 milhas, curva direita da AEL Leda, depois voa B10 e assume o plano de voo. 19.8, controle 18.6, torre 5440, transponder, o voo 1270. 5440, portão 8, já me planta para o pushback fundamento, quando 270. Reportará, obrigado. A mensagem foi para o Índia November Alpha, senhor? Afirmativo, está visual com o Romeu Oscar Bravo, o Hobbs 44 na vertical do buraquinho. Ainda não, está a 500 pés o Romeu Oscar Bravo? Afirmativo. Escuta para cópia. Vai que sai, por gentileza, mantenha o ponto, espera aguardar instruções. Índia November Alpha dá presente, proa da linha do litoral, transfere agora o controle. 109.8, Índia November Alpha, mantendo separação visual do Romeu Oscar Brava, assim que atingir, ok? Mantenha a altitude de 1000 pés, transfere agora o controle. 109.8. Proa do litoral, vai transferir para o controle 119.8, Índia November Alpha. Alfa Victor Juliette, atendente na esteira de turbulência do banco da EBJET, que acaba de tocar o solo da 1-0, vento 1-3-0 graus, 11 nós, livre decolagem, pista 1-7, Alfa Victor Juliette. Próxima rotatória com a carteira 1-7 à vista, Oscar Gossier. Oscar Gossier, agora com a torre 1-8, decimal meia, para ingresso circuito de tráfego. 18-6. 777, pronto para copiar? Pronto, 671, 777. Aprovado de Salvador para Porto Seguro. no nível de voo 320, 320, decola pistão no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés. Voa terceira milha, após iniciar curva pela direita, o perfil de subida da AEL, Leda, após Leda direto, Porto Seguro. Controle 119.8, a torre em 18.612 e o código 5422. Dona 77, aprovado, Porto Seguro 320, perante 50, decola da 1-0, mantém o eixo de decolagem do pé da terceira milha, curva na direita, no perfil da AEL Leda. Após Leda direto, Porto Seguro 198, controle 18.612 e a torre 5422, o transponder. A posição é a número 3, gol 1977. Ante o cortejamento correto, portão 3, aguarde. É, chame ponto para puxar o acionamento. Fala, Salvador, muito boa tarde. É 5728, livrando. 189 a 4 horas de confins. 189, 4 horas de confins, confere? Ah, sim, bom. 189, 4 horas de confins. Copiando, táxi autorizado. Direita via Índia, ingressando na taxa. E alfa, transfira a torre 186, altímetro 014, bom voo, tá 3245. Eita, alfa, 24 com 1014. Salve, Salvador, vai de 5728, muito bom dia. 186, tá 3295, 186, 12 a torre. 360 pela esquerda, certo? Que liga PC tem condições de agilizada, presente? 6. 186, bom dia. Vai modificar as regras ou vai prosseguir visual para 1-0, Romeu Papatão? Visual para 1-0. Visual para 1-0? Isso. Ciente, autorizado. Vai seguir agora para pista 1-0, em condições visuais, Romeu Papatango, reporte quando visual com campo. É visual com campo, já. Tango, seria o Airbus da Tano Paz 3? Afirmativo, baixado, travado. Guarda apenas a autorização de pouso. Aguardando. Certo, o MacJet Romeu mantém a posição, ok? Ok, mantendo, Romeu. Jet 6740, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 11 nós. Livre pouso, Jet 6740. Watch Golf CR, reporte curto final, pistão 7. Camar final 7, CR. Afirmativo, Kilo Quebec Serra, decolado em Salvador, 5.6, prossegue agora no corredor Axé, mantendo a separação do Charlie 150, decolou à frente, também a 1.000 pés no Axé. Chama agora o controle, 398, bom voo. 398, igual com a placa, Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, decolado para a 7, solicita 2.500, direto morro. Abatango, Kilo Quebec Serra. Direto Morro de São Paulo, 2.500, reporte 2.0 milhas de Salvador. Direto Morro, 2.500, reportarei 2.0 milhas de Salvador, cadê o senhor? Como é que será? Prossegue para Morro de São Paulo direto, vai informar ideal para a descida. Informarei ideal de descida, cadê o senhor? Essa visualização, essa vista de volta. Afirmativo. Gol no 777, portão 3, pra puxa, é isso? Ótimo. Autorizado no portão 3, chame táxi, gol 1-777. Autorizado, passar o táxi, portão 3, 1-777. Repouso no 1-7, ó, se você... Afirmativa, ali mantém cabeceira no zero, TAM 3895. Webjet 6740 no solo 57, direito no 219. 219-56740. Webjet 6740, livrão. 6740, boa tarde. Táxi autorizado via Alfa, segunda esquerda Juliet, pátio principal, portão 07. Alfa Juliet 07, o 6740. Juliette Romeu, que decola da Presidente, comprou o Nordeste? Afirmativo. Da Presidente, tá livre pro Nordeste, 100 com 10 é o vento, altímetro 1014, Mike Juliette Romeu. Iniciando com o Nordeste, Romeu, grato. Golfiano, solo 59, livre, primeira direita, ao estacionar frequência livre, até a próxima. Nosso Golfiano, solo 59, tá livre até o Pátio 5, ao estacionar frequência livre. Mike, Jet, chama eu fora. Afirmativo, mantenha proa Nordeste, proa de Buraquinho. Cogine, já apresenta proa de Orembep, aguardando transferência. Decolado aos 5-9, Mike, Jet, chama eu. Ciência autorizada, proa de Orembep. Mike, Jet, chama eu, aguarda transferência. Então, 3895, forma o tráfego, Robson 44, decolou, comprou Nordeste, não vai interferir na sua decolagem. O vento 100 graus com 09 nós, livre decolagem, pressionou zero. Então, 3895. Livre decolagem, no meio dessa até o nível de voo 050, vai voar direto TAP, o ajuste em Salvador. 1-0-0-4, após o TAP, prossegue para 2.000 pés. 4-0-0-4, após o Torres, já posso transferir para o controle ou fico na frequência, senhor? Ainda na frequência, aguardando um minuto. Ok. Está mantendo para o Nordeste, aguardando autorização para a ADBEP. Oi, Salvador, Papatango 2, Papatango. Visual com a 10, com o trem baixado em prática. TAM 3895, decolado ao 01-1198, controle com voo. 198, obrigado, boa. Papa, Marco Juliette Romeu, transfere agora o controle, 198, bom voo, até a volta. 19-180, grato. Romeu, Papa Tango, continua aproximação, altímetro no 0, no 4, vento 100 graus com 09 nós, aí tem sempre, pouso 9 no 0. Negativo, pouso 9 no 0, circular para o Pátio 4. Gente, pouso 9 no 0 e aposto táxi até o Pátio 4. Afirmo. Gente, então, reporte na curta final, o Romeu Papatango. Papatango na curta, tango. Mike, direto Romeu, verifique seu transponder, não recebo. Acionado o modo Charlie 0121, mantendo agora 400 pés, Mike, direto Romeu. Gente, Mike, direto Romeu. Senhor, boa tarde, 3895 nada El, possibilidade de voar da El. 3895, suba o 340, direto da El, contato radar na decolagem. Direto da El, obrigado, 340, 3895. Papa Romeu, Romeu que é bravo, é o controle Salvador, na escuta. Gol 1270 para o táxi, nosso POB 149, 3:45, alternando o Galeão. 1-4-9-3-45, Galeão, táxi autorizado via pátio principal, ingressará a última direita via Índia, ingressando na Alfa Torre 186, altímetro no 014, Boa Viagem, 1270. Gente, pátio Índia, Alfa 186, o gol 1270. India November Alpha. Afirmativo, por gentileza, mantém o ponto de espera, já tem um carioquinha na curta final da 1-0, ok? Afirmativo, mantendo o ponto de espera na 777. Romeu Papatango, livre pouso, pista 1-0, o vento no 2-0 graus, conte nós. Ato, pouso na 1-0, autorizado, Romeu Papatango. Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação, chame o regresso. Tiana, negativo aqui a tentativa na frequência livre com o Ronaldo Cabral. Obrigado aí pela tentativa. Controle Copião, Mike Silêncio Romel. Controle papapapá, Mike Silêncio Romel. Prossiga, Mike Silêncio Romel, na escuta. Negativo, contato com o Romel Cabravo na 12345, ok? Gente, obrigado, Mike Silêncio Romel. Uno 777 ali, mantém cabeceira 1-0. Eu mantém 1-0, Uno 777. Tango, Juliette Quebec, Kilo, prossiga. Solo 05, livre à direita na Delta, chama o Solo 121.9. Estou pronto para lançamento. Controle, papapá, mais direto, meu. Sete livre decolagem, pistão no zero, o vento 100 graus, com no 2 nós, gol no 777. Livre decolagem no zero, gol no 777. Tá pronto, não pode esperar como número 1, agora o gol 1-2-7-0. Gente, gol no 2-7-0, após a rolagem do bang da companhia, ali mantém cabeceira no zero. Gente, após o colega ali bateu no zero, gol 1-2-7-0. Do controle. Autorizado na escuta permanente do controle, Romeu. 4033, já temos aprovado Ilhéus 1-60, pronto para a cópia? Afirmativo. Aprovado Ilhéus, nível de voo 1-60, 160. Decola pista 1-0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após iniciar a curva pela direita, o perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle em 1-9.8, a torre em 18.6, acione o código 5442, só um instante para cotejamento, por gentileza. O Papatango, meu Papatango, ingresso autorizado à esquerda, via pátio. Chame na Lima para prosseguir. Autorizado, ingresso no pátio, chamar na Lima para prosseguir. Azul 4033, coteja. Autorizado, ingresso, mandei a 0, decolada 10, mantém a luzinha da terceira guia, após direita, nada é o letra. Até por direto, Liel, 19.8, saída, 19.6, torre 5442, ponto para o azul, 4033. É 18.6, torre, 19.8, controle, portão 9, reporte quanto, feedback, não é? Valeu, né, para o feedback. Portão 3198, 0612, feedback, está na meta. Controle, bom voo. Lembrante, a Serra 32, no meio, as saudações do nosso querido Nilber. Valeu, comandante. Obrigado. Tá com o centro Recife na frequência 125.1, alterno 3325. 25, 3325. Boa tarde. Trulli, Salvador, muito bom dia. O voo 1777 cruza 2200 pés, atenção 320, da Euleda. 1777, aguarde. Juliette Romeu, fique atento a tráfego na sua posição de 12 horas, agora 1 milha, um Charlie 150, mantendo mil pés. Ok, o Charlie 150 já ultrapassou, está mantendo 500 pés mais que Juliette Romeu. 1777, 320 autorizado, saída da EL, contato radar na decolagem. 320 autorizado, contato radar da EL, 1777. O Quebec Sierra. Não há tráfego conhecido no setor a informar, prossiga em condições visuais, chame para o regresso. Kilo, Quebec Sierra. O 35220 autorizaria se não atrapalhar para o ITAP? ITAP, comandante, autorizado. Descida até o nível de voo 050. Até o 50, 50 para o ITAP. Muito obrigado, senhora. Nada. O 270, livre decolagem de Cristiano Zero, vento 100 graus com 11 nós. Cristiano decolagem de Cristiano Zero, bom, 270. Corra, meu papatango, até o pátio 4. Mantenha essa frequência, reportando pista livre. Mantendo 800 metros. Ciente, Mike Juliette Romeu, na escuta permanente do controle Salvador. Na escuta permanente, Romeu. Decolada 1-1, chama o controle, 198, bom voo. 198 agora, voo 270, bom trabalho. Controle azul 4076, boa tarde, passando de 5-4-1. Ciente, azul 4076, prossiga até o nível de voo 060, chegada é a Mário, sua identificação. Inicialmente está liberado, se necessário vou pedir que reduza. Controle 1270 na escuta, passa 2000 na Sael D10. Contato radar na decolagem, saída da EL. 1270. Tá 3191 com 1877 a bordo, alternando Guarulhos, 4 horas de autonomia.